Autorizado direto Serra Novembro para Tango Romeu, Papa Tango Eco Delta Fox. Rua para 2510 inicialmente. 2510, para 3. 3859, deixa para 4010, alternativa 0018. 4010, Papá November, Oscar Romeu, estou em Salvador. Entre Salvador 9018, Lira Lira Sexo, informe estabilizado no curso do localizador. Futuro 59, desça para 2 papéis, última entre Salvador 9018. Decolou aos 4 quartos, no paralelo da plancha, no controle 120, décima 8. 120, até o VSA. Suba sem restrições para 085, a cuida do Fox. Flávio, Papa Romeu, hotel de Leste A. Romeu, hotel de Leste A, possível em áreas de voos visuais, direto Martim, informe ele vai no CTR de Salvador. Informará 20 milhas do hotel de Leste A. 42, 52, 23. 095, chama sempre Recife 288 até 260. 288-260, bom dia, obrigado. Oscar. Lembra, Oscar, o meu confirme, bate 4 ou bate 5? Olha, papá. Sério, só isso, 200? O mais de copo confio o pátio e pista que decola? É, 3859, final na Belíssima, 1-0 aqui em Salvador. 3859, bom dia. Avistado, ajuste no 08, pouso autorizado, pista 10. Vento 130 graus, 099. Entre pouso no 0, 3859. Vamos ver se tá bom, meu. Lembra, Oscar Romeu, autorizado ingresso no 735, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Oscar Romeu, confirme decola da interseção. Deixa a ponte alinhada e pronto. Informo o tráfego na final da ligação. Oscar Romeu, mantém a posição, vale a autorização de decolagem. Caso não, obrigado. Do Papel Pral, 3304 para Brasília, vai no estande de papel. 3859. E agora no brilho baixo. Obrigado. Novembro Oscar Romeu, autorizado a decolar, está no 7, vento 130 graus, 089. 1-7, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, 1-208, controle, 5546, o transponder. Autorizado Brasil, nível 360, pêndulo 1-7. Aerovia, decola 10, curva direita, Arbor Elefa, 1-208, 5546, transponder. Dan 3304. Correto, chame para o pushback, se não lembro. Tomarei a pista horária. Solo 50, leve à direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. Direita 21, 38, 59, bom dia. Lembre, Oscar Romeu, decolou 50, no farol da poncha, no controle, Salvador, 120, décima 8. 120, décima 8, farol da poncha, salvador, Oscar Romeu. Controle de Salvador, papapapá, November, Oscar Romeu. November, Oscar Romeu, até o número 3, do visual. Tome no fora da barra. De 3, toma na fora da barra, November, Oscar Romeu. Tenha frequência livre, informe. Aguarde sua mensagem de pouso. Coleta Fox, continue mantendo redes visuais 05, mantendo as frequências do centro Recife 2185, alternativa 25, decimal 45. Era milhas norte de Salvador, serviço radar encerrado, tenha subida 190 e chame Aracaju, frequência 20, decimal 3. 203, valeu, campeão. Farol da Barra, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, frequência livre, chame no retorno, Salvador. Tomará, November Oscar Romeu. 289 segue VN de alta, no ponto de esperada 10, torre 1, 1895, VNH 102. 102, vai VNH para o ponto de esperada 1095, a 2. CNH 63, 12, copia? Tá, o do Recife, 350 autorizado via Antônio 17, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5550 transponder. Autorizado Recife, 350, Antônio 17, decolada 10, curva à esquerda, Puca, Caju. 1208 controle, 5550 transponder. 63, correto, 5 para pushback, acionamento. Gol 2196, Pressão 360, decolada 190, uma curva direita da Euleda, 120, decimal 8, 5553, via Perzulo 44, nós estamos na posição meia dúzia. Variado 5, eu tiver esse momento. Vale. Está 3179.0 autorizado alinhar e decolar 10, vento 140 graus 07 nós, ajuste altímetro 10, 18. 381 ajuste, livre alinhando igual a 10, está 3179. Daniel 63, 12, no portão 3, está autorizado, chegou para o 179, decolado 01, controle Salvador 120, 180. 2083179. 3179, passando 2000 pés. 3179, contato radar na decolagem, seguindo mantendo de voo 320, após cruzar 2000 pés, Oleda. Afirmativo, subindo ao 320, após 3000 pés, voa direto Oleda. Isso, mantendo de voo 040, chegada BOMF. 25, Nestor 040, na chegada BOMF, 63, Bruno. Aprovado, até o ponto de espera da pista 0, direita via Índia, ponto de espera torre 1, 18, décimo ano 5, PNH 1-0-8. Isso, e taxa até o ponto de espera, marcha uma torre 2-9-5. Salvador, bom dia, Oxané 6312, ponto espera pronto. Salvador, bom dia, Oxané 6312, ponto espera pronto. 6312 autorizado, aliás, decolar piscina 0, vento 60 graus, 079. Isso, alinhar e decolar, Oxané 6312. tarde, Papa Sierra, informação Foxtrot, 1 minuto, copia. Sinal 6312-91-50089, ajuste 109. 69, identificação desse material 0503 da chegada a Porsche. Auxiliar radial ideal de saída. Autorizado Serra Bravo Lima Eco, via rota do plano de voo, nível inicial 200. Decolagem pista 17, após decolagem curva esquerda no PG de saída Momo, após voa Cogibo, após segue conforme a rota do plano. Transponder 5535, controle Salvador, opera 120.8. Zona 79, chama sempre Recife, frequência 251, alternativa 33.25. Recife 251, 33.25, na 3179. 0.80. 3080. Bom dia, Oxenia 6312, na Frescura. Oxenia 312, contato radar da colégio, submantendo o nível 350, da Pucca. 350, na Pucca. Oxenia 6312, pode voar Aruda, presente? Após 2000, vejamos, 312. Após 2000, vejamos, obrigado. Estacionamento no 6, o voo 2196. Voo 2196, portão 62, é autorizado, chama táxi. Chamaremos táxi, 2196. Palma 319 na Lucas Lerner, você para 2 no 3, o último trem Salvador na 098, informe estabilizado no curso do Lucas Lerner. VNS X-Ray para 1 no 0, informará estabilizado 6312, next para 2007. Estamos com 1-4-3 agora, se utilizar as contas. 2196, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, via parte 1, táxi índia, ponto de espera torre 1-1-8, décima 95, KNH 1-0-8. 1018 para parte 4, de espera da 1-0-18-95-2-1-6. No centro Recife 2625, altando 25, decimal 45. 2685, 2562, 2685, altando 25, decimal 45. 2196, estamos próximos de estar pronto. 2196, autorizado a linha ID 4-1-0, vento 1-3-0 graus 1-0 nós, hoje estou altímetro 1-0, 1-8, informo o E2 do Xané, passando posição Duna no momento, com 2-0-0 nós de graus. A linha de cola, estamos ciente da aeronave, eu vou 2196, como eu disse hoje. O Xana 319, complete a aproximação, Xana Torre, Salvador é 198, decimal 95. 795, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, o Xana 6311, INSX 2-0. 6311, ajuste na 018, autoridade pouso, continua a aproximação, na 37 pouso, o Xana 6111. Ok, saindo agora da autorização, confirma ajuste 1-0-1-8. O ajuste 1-0-1-8, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, Xenia 6-3-1-1. Ok, aguardo autorização 6-3-1-1. Salvador, bom dia, TAN 3663. TAN 3663, informação Fox, prepare da Ilha da Morte, vai aguardando o papo. Tráfego avistado, autorizado, posto sistema 0, vento 130, grau 089, ajuste do altímetro 1-0-9. Autorizado, posto 1-0, Oxinelli 63, 1-1. Gol 2196, decolado 1-7, controle Salvador 1-2-0, decimal 8-0. 2-0-8-0, obrigada, gol 2196, bom dia. Passo 1-0-0-5. Ótimo, modifica o código para 0144, 0144, mantém a senha de voo visuais pelo litoral e sentido Salvador. Gol 2196, até o Leda. Gol 2196, contato retorno de decolagem. Subiu uma 360, após cruzar 2000 pés, o Leda. 360, após cruzar 2000, Leda. O gol 2196, obrigada. Exército 1005, opção 0144 no transponder. Pode prosseguir a destino 9169 da azul? Deixa até 2000 pés, último trem salvador 1018, azul 9169. 2000 pés, 1018, azul 9169, está autorizado o X-Train. Autorizada aproximação ILS, azul 9169. ILS X-Ray azul 6199. Via parte 1, unidade de Índia, ponto de estar a 2118, décimo 95, KNH 109. Não, ponto menos, 2154, Exército Brasileiro 1005. Quando são sete aeronaves, o tipo do equipamento? Bom dia, 2223, Passaredo com a Fox Trot. Passaredo 2223, informação Fox, prepare a árvore, Alessa, aguardando o número 2 para a copa. Árvore, né? Autorizado Guarulhos, via peso Luna 0 até Taubaté, nível 3, 2, 0. Decolagem pista no 0, curva direita, saída da EU, Leda Motiva. Transponder 5571, controle salvador 120, décimo 8. Aguarde para o cotejamento, TAM 3663. Bom dia, Chané 63, o Nuno, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 639. TAM 3663, coteja. Guarulhos 320, Perizulo 10 até Taubaté, decola pista 10, curva direita, da EL Leda Mótima, 5571 e controle 1298, TAM 3663. 120.8, controle, TAM 3663, confirme o portão. Tamo 08. 08, chama então para o estacionamento. Saída 2223, copia. Copia 23. Autorizado, Serra Braço, Quebec, Vitor, via rota do plano, nível 180. Decolagem pista 10, curva direita, árvore Alefa. Pois Alefa voa ao pilão após DCT, Vitor, Charlie Oscar. Transponder 5437, controle Salvador 120, décima 8. Nosso plano acho que deve ter tido uma CHG e foi alterado para Guarulhos, o destino. Desconfio da autorização, aguarde de novo a foto 2223. Ok, obrigado. O Fox Oscar Tango, formação Fox Trot, aguarde de volta. Seu assinante, informe no ponto da descida. Seu ponto em dia, está aguardando o ponto. Estou no 018, ao pé de certo. Para 02, no 20, decimal 80. 20804, bom dia. Cadê? Chama agora a torre instalador 118, decimal 95. Afinal, azul. Azul 9169. Sete aproximação, ele é que tinha na torre celebrar em 1-8, decimal 95. 1995, o gráfico azul. Salvador, bom dia, 33304. 3304, contato radar na decolagem, suba via água para o 360. Via água, tem alguma chance de voar nessa, tio? Aguarde. Sinalização desse material de voo 050, prazer da chegada na área. Azul 9169 no escuto? Afirmativo, senhor. 3 milhas. Azul 9169 autorizado, pouso pistão no 0, vento 150 grau 07 nós, ajuste no 0 no 8, informo alas de helicópteros, são 7 helicópteros do Exército Brasileiro, farol de Itapuã não interfere. Ciente, visual, senhor. Tire de pouso azul 9169. 2196. 2196 no escuta. Chama o centro Recife, 5151, zona 33, decimal 25. 351-3325, bom dia. Certo. Mantenha a espera neste setor, certo? Segue agora de cara para o seu dia, Salvador. Brasileiro autorizado para o norte, girar base pela direita, final da 1-0, reporte para girar base final da 1-0, Exército Brasileiro. Exército Brasileiro 1-0-0-5, reporta para girar base. Porta para girar base, Exército Brasileiro no 005. Azul 9169, solo 27, libere próxima à direita, solo Salvador em 121, decimal 1. 21, no grau, tá ligado. Agora você toma controle de farol de Itapuã, aguardando o efeito para toda a terra. Exército Brasileiro no 005, autorizado girar base final da 1-0, reporte estabilizado. Afirmativo, direto base 1-0, reporte estabilizado final da 1-0, aguardando somente autorização de pouso. Firmo. Trabalho de alta, chamamento da Juliette. Taxi de Alfa, chamarás para Juliette, azul 9-1-9. Afirmo no 0-1-8. Já tem uma posição do 2223. Papa Paco, Papa Sé, mantendo a cabeceira no 7 devido à ala de helicópteros efetuando base pouso final na 1-0. estimado para iniciar a rolagem é de 30 segundos. Salvador, Salvador, conforme rota do plano, nível inicial 060. Decolagem pista no 7 curva esquerda, saída Puma, pai segue DCC conforme rota do plano. Transponder 5534, controle Salvador 120, décima 8. Chame a torre para acionamento, corrijo para o táxi em 118, décimo 95, que negando 08. Falcatão, confirme o pátio. Tá, puxando agora a torre Salvador em 118, décimo 95. 118, 95, até o DSA. Exército Brasileiro na 005 em ala, autorizado, pouso, pistão na 0, vento 120 graus 08 nós, hoje no 0 nós. Autorizado, pouso, pistão na 0, ajuste na 0, exército na 05, confirmando, cancela o 1, cancela o 5, passa pra lá. Presente autorizado o cruzamento do campo. Alongue perna base, aguardando girar base pela direita da 17. Alongue perna do vento, aguardando girar base pela direita da 17. Autorizado o cruzamento da do ex final da 10, aguardando, alongando a perna do vento, aguardando para girar base para a final da 17 até o direito certo. É 3, portão 08, autorizado o cruzamento. Autoridade de chamar táxi, 3.63. 5.7 milhas para o Salvador. Autoridade chegando a mais, no ponto da descida. Portão 03, 2.9.69. 2.2.3, 1 minutinho, cópia. Ideal seria 0.95. Desça para 2 mil pés, o último tem Salvador no 018, liderança que foi para no 0, informe estabilizado no curso do localizador. 2.0.08 para reportar, estabilizado esse freio, voo 1.1.1.4. 3.3.04, chama esse centro Recife em 288, alterna 2.0, desce no 0. 288 é alternada, desculpa, pode repetir? 288 é alternativa 2.0, desce no 0. 2.0, bom dia. Decolagem pista no 0, curva direita, saída da El, transição coral. Transponder 5437, controle Salvador 120, décima 8. Ok, autorizado 220 para Guarulhos, Golf 677 após o esquilo. Decolou no 0, direita da El, coral 5437, transponder 208, controle 2223. Cotejamento correto, passarei 2223, chama sua chave para o ar. Tá pronto para o posicionamento. Confirmando no pátio 3. Afirmou. Pátio 3 autorizado, chame táxi. Deixa para aí. 089, ajuste no 09. Autorizado o pouso na cabeceira 17, baixado e travado, hotel Juliette Serra. Ó, Serra, procedo conforme autorizado. Acione 5535, posição normal. Acionado 5535, normal, para passear. American 229 has correct identification, send maintain flight level 050 clear on my level. IBM and 30% maintain 050 American 229. 0-6250, pela indicação disso, mantendo de voo 060, autorizado a chegar da Mari. Azul 2590, isso é para o 050. Autorizado, 050, azul 2590. Hotel Juliette Serra, solo aos 35, liberando 9. Oscar, situação na frequência livre 44. Trote Oscar Tango, atento ao helicóptero Hotel Juliette Serra. Quando mesmo liberar o setor, autorizado o táxi até o ponto de da Oscar. Pode passar no Francópolis. Autorizado, Serra Brava, Fox, Fox, via rota nível 090. Decolagem pista 35, curva à direita, saída lotar. Transponder 5467, controle Salvador 1220, decimal 8. Oscar Papa Golf, Aerostar 03 a bordo, chamei a torre para acionamento, que negou na 08. Fogou no 184, eu tenho que ser o localizador, já tem o capa visto. Uno 184, complete a aproximação, ele é fichando a 2 Salvador em 198, decimal 95. 295, pode ir. Prossiga. 184, na escuta da torre? Na escuta, 1184. 1184, autorizado por 90-130-089, a escuta ótimo com 09. Ele pousa na 01184. 040, autorizando a chegada da Monte. Monte 040, manhã. Gente, pessoal, a aeronave agora vai iniciar o táxi prosseguindo até o ponto de espera, ver se está procedente do SAT 3. Um chamado de 3 a 4 minutinhos para prosseguir, ok? Táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, via parte 1, táxi é Índia, ponto de espera do Rio 118, decimal 95, que é legal na 09. Passo parte 2223 com 4 a bordo, 7 horas de autonomia, Ribeirão Preto. Comando? Afirmo. 2223, visual com Airbus da Tantra, mas posto 8. Afirma, visual. Segue o mesmo, como o número 2 até o ponto de espera da piscina 0, via pátio 3, pátio 1 e taxa índia. Ponto de espera 2118, decimal 95, Kenegão da 09. Ok, família 18, segue o 0, como o número 2, no ponto de espera 1895, bom trabalho. Autorizado Serra Bravo Serra Itango, via rota do plano, no aperto do 21 é a primeira aerovia. Nível 360, decolagem pista no 0, curva à direita, árvore elefa, pós-voa nítido, intercepta aperto no 21. Transponder 5562, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado, precisa 360, com o plano, aperto do 21, decolada 10, curva à direita, árvore elefa, aqui. 3859, portal 4. Cotejamento correto, tá? 3859, chama para o estacionamento. Salvador, bom dia, UTAN 323663, ponto de espera, 3663, mantém ponto de espera, zona 0. Vamos ver. Rússia, Chávez, Papá, mandar uma batalha, vamos lá com o Clássico. Chávez, Papá, para ingresso no circuito de tráfego, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. Ano 1895, o Ipsi Charo Papá. Para a Palestina, no Código Altadia, a Palestina é o Ipsi Charo Papá.